abençoe o progresso dos bons que tem coração verdadeiro. Se minha carreira decola, a responsa com os meus vai ser em primeiro. Fé pela fé e a sede de luta daquele que não foi herdeiro. As batalhas da vida e os traumas de infância transformam inocente em mais um guerreiro. Deus abençoe o progresso dos bons que tem coração verdadeiro. Se minha carreira decola, a responsa com os meus vai ser em primeiro. Fé pela fé e a sede de luta daquele que não foi herdeiro. As batalhas da vida e os traumas de infância transformam inocente em mais um guerreiro. Na disciplina vim sem ramela, licença da palavra se for pra somar. Tem que respeitar, onde quer que vá, tem que ser bem chegado pra saber chegar. Cada quebrado uma lei, ei, disse racionais eu sempre respeitei. E olha onde cheguei, ei, mais de 50 mil manos somei. Tenho respeito de várias quebradas, de igual pra igual é o meu por vocês. Quem torceu pela queda, lamento informar, mas não foi dessa vez. É, rap real, fundo de vila, das ruas de terra, não rouba minha brisa. Onde se moscar, ninguém te avisa, tem vários caminhos pra perder a vida. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer. Mas o que representa a vitória pra mim, pra você, pode não parecer. Todo mundo quer o pódio, todo mundo quer troféu. Mas o que representa a batalha pra mim, pra você, vai ter gosto de fel. E quando eu coloco o bico da caneta no papel, lembro que isso me tirou da direção do banco dos réus. E quando eu coloco um verso novo no bloco de notas, lembro que isso me levou muito além do confronto com os botas. E toda vez que em pensamento eu vejo minha mãe de joelho, lembro que não fez diferença o fato de não ser herdeiro. Não me deixou dinheiro, mas me ensinou ter respeito, ser leal e verdadeiro, correr atrás do que é meu por direito. Família primeiro, humildade vem de berço, lealdade não tem preço, meus valores eu conheço. Família primeiro, humildade vem de berço, lealdade não tem preço, meus valores eu conheço. Deus abençoe o progresso dos bons que tem coração verdadeiro. Se minha carreira decola, a responsa com os meus vai ser em primeiro. Fé pela fé e a sede de luta daquele que não foi herdeiro. As batalhas da vida e os traumas de infância transformam inocente em mais um guerreiro. Deus abençoe o progresso dos bons que tem coração verdadeiro. Se minha carreira decola, a responsa com os meus vai ser em primeiro. Fé pela fé e a sede de luta daquele que não foi herdeiro. As batalhas da vida e os traumas de infância transformam inocente em mais um guerreiro.